738, prossegue via Índia, gate 02. Índia 02, via 738. Solo 3191 para o táxi, com 221-221, em 4 horas, alternando Campina. Então 3191, visual com Boeing da Gol, táxi Alfa. Negativo, visual com ele. Negativo, o tráfego vai ingressando Pátio 1 pela Taxi Índia, dando passagem ao Boeing, tem táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da 190, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 90, 111, TAM 3191, uma boa tarde. Positivo, após a passagem do Gol, tem táxi com 11, chama a torre 186, obrigado, até logo. Webjet 6740, no solo 02, ao livrar direito 219, boa tarde. 219, boa tarde, 7-4-0. Solo Salvador, muito boa tarde, 7-4-0. 19, decimal 80, controle Mike Lett Romeu. Solo TAM 3295, posição 10 para puxa, acionamento. Autorizado, chame táxi, TAM 3895. Estacionamento 10, chamada para o táxi, TAM 3895. Vai, sou a atenção para sobrevoo. Vai manter condições visuais, manter quem espera, escuta permanente, se autorizado por onde Paribe. Está ciente do nota da área restrita da base naval Geratu, Mike Juliette Romeu? Afirmativo, ciente da área de restrita Geratu, Mike Juliette Romeu. Mantenha-se fora da área restrita, reporte, corrija, mantenha a escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Nossa escuta permanente, Romeu. Puxa, acionamento. Autorizado, chame para o táxi, vou no 270. Agora para o táxi, no 270. Kilo Romeu Oscar, aguarde cópia, Morro de São Paulo. Kilo Romeu Oscar, pronto cópia. Kilo Romeu Oscar, Morro de São Paulo, no meu pés, decolando da pista 97, curva à direita, corredores da Xerca Chapregos. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, Anciana 0153, quilo Romeu Oscar. Eu te Romeu, controle. Escuta, senhor. Para confirmação, você está ciente que o nosso TAM foi alterado, que agora os limites verticais são do solo água até o ilimitado? Afirmativo. Copiado. Mantenha-se fora da área proibida, reporte para o regresso, Mike Juliette Romeu. Grato pela informação, senhor. Reportará, levando o setor, Mike Juliette Romeu. Quilo Romeu Oscar, muito boa tarde, livre acionamento, chamo para o táxi, pode confirmar P.O.P.? Confirme. 01 no P.O.P. ciente, chame quando pronto para o táxi, Quilo Romeu Oscar. Livre táxi, até táxi aí, papá. Salvador, novamente, bom dia, 3191 está pronto. Muito bom dia, 3191, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 090 graus, 169. Linha de decolar, pista 10, Os ingressos piscina 7, porte alinhado e planta da decolagem, Kilo Romeo Oscar. Prossiga. Tá no próximo parede, senhor. Vai comprovar do terminal de São Joaquim. Copiado, Mike e Juliette Romeu. Cartão. 16, ajuste 10111. Uma boa tarde. Afirmativo. Juliette Alfa, ponto espera da 10, chama na 2186. Com 1-1 no ajuste, grato, bom dia, 3295. Salvo Golo 270 com 153 a bordo, 4 horas de autonomia, ao Fernando Galeão, pronto para ataque. Agem, pista no 7, vento 090 graus, 149. 18, decimal 6, ajuste 10 no 1. Táxi de AIG Alfa, pano espera pronto, torre no 86 no 01, o ajuste, bom trabalho, Golo 270. TAM 3191, decola ao 08, chama agora controle em 199.8, bom voo. 098, obrigado senhor, até a volta. Até a volta. Controle de Salvador, muito boa tarde já, o TAM 3191, decolado, passa 1600 metros. Menor Monsen ainda permanece contigo, contato radar na decolagem, sobe 320, vigilância 3191, direto, Dael da presente. Dael completa a direita, ok, então, senhor, 3191. Olha, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Decola, curvando a direita, e o pé nos corredores, solicita modificação para Vera Cruz, a preciso estava boa em São Paulo. Ok, selecione ativo transponder 0153, Kilo Romeo Oscar, não recebo nem modo alfa nem modo tiar. Agora sim, 0153. Esperando distinção para Vera Cruz, prossegue via corredor e reposta na vertical do farol da barra, Kilo Romeo Oscar. Farol da barra, Oscar. Agora sim, recebo seu transponder, Kilo Romeo Oscar. Oscar. Salvador, 3895, ponto 10, 10, pronto. 3895, muito boa tarde, após rolar 737, Tagu, ali mantém. Afirmativa, após rolar 737, ali mantém, 3895, boa tarde. Está liberado a decolagem do 270? Fono 270, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 169. Tem, 090, 270. Salvador, tá 3216, bom dia, informação Lima. 3216, bom dia, sem identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. 050, para cidade, voa direto Duna. Autorizado, ITAP, o 3216. Direto ITAP, da 3216. Sete decola ao 11, chama agora controle em 19.8, bom voo. Controle 98, bom trabalho, Golo 270. Patrulha Salvador, muito bom, boa tarde, Bono 270, cruzando 1500 para o 360, perfil da Dael. Bono 270, contato radar na decolagem para 3620, saída da Dael. Saída da Dael, ascensão 360, Bono 270. Vitor Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, quero o aqui para Salvador, passando para a frente da Capreta, para a gente ter a volta, para a Abre 0160, na Rua de Paris. Vitor Índia Juliette, 07 a bordo, confirma. Afirma, Juliette. Corredor Veracruz, Interlagos, reposta através de Paris. Veracruz, Interlagos, reposta lá através de Paris. Dan 3895, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 169. Livre decolagem, pista 10, Dan 3895. Quebec Serra, livre táxi até Taxi Sul Papá, confirme pessoas a bordo. 10 a bordo. Ciente, reporte pronto para ingresso, o quilo Quebec Serra. Mandará pronto para ingresso. Autorizado, Vitor Índia Juliette. Poste alinhado e pronto para decolagem, Kilo Quebec Serra. Mandará alinhado e pronto, Serra. Limone faz o Zulu, eu faço o PLB? Uniforme Zulu, operacionamento táxi, chame a torre 118, decimal mesmo, boa tarde. Tá, 3895, decola os 14, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. Afirmativo, chamar controle 398, um bom dia, tá? 3895. Tabarra, Vila Romeu Oscar. Tenta o tráfego do Vitor Índia Juliette cruzando a Bahia na prova da rotatória 1500, Vila Romeu Oscar. Mantenha-se em condições visuais, reporte, corrige. Frequência livre, bom voo. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, 3895. 3895, bom dia, contato radar na decolagem para 340, saída da Elfa. 340, perfil da Elfa, pode dar pra gente voar da Elfa? Autorizado. Afirmativa, agradeço, atenção, voando da Elfa, 3895. 090 graus, 169. Pode passar mais 10 graus? Prossiga. Tá livrando sobrevoo o terminal São Joaquim, vai comprar a do Rio Vermelho, senhor. Copiado, Juliette, com o meu. Gato. Vitor Índio Juliette, atento ao tráfego, sua posição agora de 3 horas, 3 milhas, mantendo 1000 pés, o tráfego está cruzando para o Bahia Todos Santos. É, senhor, e a gente está fazendo a contagem. Gente, livre acionamento, chama para o táxi, Lima e Uniforme Zulu. Boa tarde, sem identificação, decimal 060, vigilância e chegada amarela. Na 3191, no Recife agora, 125, decimal 1, alternando 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado, senhor. Salvador, 754, centro da Lima. O 754 aciona identificação, desse tá o 060, vigilância, chegada maré. 060, maré, boa no 754. Controle, Salvador, Papatango, Quilo Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, mantém as condições visuais, 1 mil pés, corredor Axé. 1 mil pés, no Axé, Sierra. Táxi, via táxi 6 Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista, 1-0. Obrigado. Azul 4003, informação Mike, ajuste 1-0 no Uno. Pronto para cópia? Informação mais, no 01, Azul 4003, parei Léo, autorizado nível 1-60, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto em Léo. Controle Salvador 1-19.8, Torre 1-18.6, aciona 5447, Azul 4033. Gente, autorizado, Léo, nível 1-60. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, Leda, após o Eliel 19-8, controle 18-6, torre, e aciona o 5447, 4033. 4033, correto, chame pronto para obter acionamento. Camarada. Colagem. Outra merda, controle do lado de cima. Para o controle, Kilo, São Romeu. O Salvador, Papá Romeu, Romeu, Foco de Mar. Zero, vento, 090 graus, com 1-6 nosso. Para Siri Serra Índia Romeu Índia com BOB de 0 único. Gente, Papá Romeu Romeu Fox Lima para Siri, autorizado 500 pés, decolo da pista 1-7, curva direita via linha do litoral. Controle Salvador opera em 1-9.8, torre 1-8.6, aciona 0165 Romeu Fox Lima. Aciona 0165. Decola da 1-7, na curva direita, corredor até a matéria. O nosso controle 19-8, nota 2-2-6, fracionamento, o Romeu Fox Lima. Atenção, Romeu Fox Lima prossegue 1000 pés no Axé. Para acionamento táxi, torre 1-8, decimal 6, uma boa tarde. Lima Axé, 2-6, acionamento táxi, Romeu Fox Lima. Na escuta da Torre Salvador, aguardando transferência de comunicações, mantendo a linha do litoral, ingressando em corredor visual, chefe. Na sua, na linha do litoral, limitado meu pés, o Lima de Fazulo. Torre Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima, fracionamento no parque de CPTA. Romeu Fox Lima, livre acionamento, chama pelo táxi. Chama pelo táxi, Romeu Fox. Patrulha, aqui é o Otávio Rabel. Prossiga. Fica o Bravo November, Zulu Alfa, Trato Recife. Mais valeu. Copiado, Kilo Tango Romeu, mantenha as condições visuais no 1500 pés, reporte ingressando no Interlagos. Carlos Rabel. Visual com campo, Vitor Índia Juliette. Torre 1-186 Bomboso, Vitor Índia Juliette. 1-86, graças a Deus. 3-2-1-6, vista 2000, autorizada final do IRS X-Ray para pista 1-0, reporte estabilizado. 2000, vai informar estabilizado, 3-2-1-6. Juliette, não temos tráfego a reportar, pode prosseguir direto para a final, pista 1-7, vento 090 graus, 1-6, reporte estabilizado na final, Vitor e Juliette. Controle estabilizado na final do 7, Yuri. Na 3895, centro 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 2-5-1-3-3-2-5, tá 3-2-9-5, olha. Uniforme Zulu, atento atrás, no corredor a chefe, fazendo sobrevoo na região do Rio Vermelho. Do Rio Vermelho, a 500 pés, um Robson 44. Atento ao helicóptero, 500 pés, o Lima de São Paulo. O 3216, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Gente, o 3216, vai informar e estabilizar. Através do farol da barra, aqui no quilo, Quebec Terra. Frequência livre para a coordenação do setor, bom voo até o regresso do Quebec Terra. Frequência livre até o regresso, Terra. Olá, Salvador. Muito boa tarde, é o... O 1777 está ciente da Mike para a cópia da autorização, pode segura? 1777, pronto, cópia? Afirmativo. 1777 para Porto Seguro, autorizado nível 320, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle Salvador 1-9-8, Torre 1-8-6. Aciona 5421, Gono 777. Autorizado com COP 320 para Porto Seguro, decolagem da 1-0, com curva direita na Dael Linda, após Bidev, após Porto Seguro, 119-8 é o controle de saída, 118-6 a torre e o transponder 5421. Correto, Gono 777. Chame pronto para pushback de acionamento. Chamará agora pronto no 2. Puxa acionamento azul 4033, está na 9. Autorizado, chame para o táxi azul 4033. Chamará 4033. Muito bom dia, 3216, continuar a aproximação aguardando pista livre, ou melhor, aguardando a autorização para pouso. Informa o Papa Alfa 32, tocando na cabeceira 17 no momento, e um Alfa Serra 50 que decolou da pista 17. Continue a aproximação aguardando a autorização para pouso. Vento 100 graus, 18 nós. O TAM 3216. 3216, aguarda. Romeu Foxtrot Lima, decola os 25, mantenha a proa da linha do litoral inicialmente, aguardando para ingressar no corredor visual Axé, e chame agora controle em 1-9-8, decolado aos 24, um bom voo. 19-8, Fox Lima. Afirmo, Juliette, solo aos 25, poste pista livre. Está 3216, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Autorizado o pouso na 1-0, tem 3216. Meu Fox. Ono 754, atingindo 3000. Mantenha 3000, 754. Está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Agora a gente vai prosseguir na descida, viu? Sim, chama o 3-0-7-5-4. Paulo Zulu? Escuta o meu Paulo Zulu, senhor. Frequência livre para coordenação, bom voo. Olha, frequência livre para coordenar, obrigado, bom dia, senhor. Eu tamo Romeu, na proa da cabeceira 1-7, chama a torre 1-8-6, bom pouso. Caraca, vou ligar. 754, desça 2000, reduza a indicada 1709, reporte estabilizado, 1754. Reduz 1970, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, 1754. É de reportar final pista 17 direto? Positivo. Ah, avisou. Então, reporte final de 2 milhas pista 17, Kilo Tango Romeu, permaneça na nossa escuta. O Papa Alfa 32, Vitor Índia Juliette, reportou a 3 milhas da cabeceira 17, grande concentração de pássaros, fica atento. Pode ser, obrigado. O Kilo Tango Romeu confirmando vento 100 graus com 20 nós. Vem com vento, Kilo Tango Romeu. Bruna Ocha, Júlia. Grato, Juliette, uma boa tarde. Tá 3-2-1 no meio, sala aos 2-7, livrar direito 2-1 nesse mal 9, uma boa tarde. 2-1-9, livrar. Seu corpo tem uma na escuta. Tenta o tráfego do Max Vett Romeu fazendo sobrevoo ali na região do Pestão, na 500 pés, ok? Positivo, tá atento mesmo, tá visual, mas tá atento. Max Vett Romeu. Na escuta. Tem um tráfego a 500 pés no corredor Axé, no sentido farol da barra, ok? Ok, gente, do tráfego. Táxi via Alfa e Juliette para o gate 110. Vai dar passagem táxi Embraer 190 da Azul. Positivo, Alfa Juliette para o 110, cedendo passagem para o Azul, tá? 3216. Estou em Salvador de Capacão do Vitor Quebec Quebec. Vitor Quebec Quebec, prossiga. Exatamente, senhora, dei para o Pátio da Bata. Torre 1 no 8, décimo ao meio, para o táxi, Vitor Quebec Quebec. Quem é esse, Quebec? Quebec Quebec, muito boa tarde, livre acionamento, chama o táxi. O táxi até o tem a interseção com a pista no 7, o Quebec Quebec. Tango Romeu, fica atento a pássaros na final, pista no 7, livre pouso, vento 1900 graus, 18 nós, Romeu. Romeu. Azul 4033, torre. Torre Gol no 754, estabilizado no localizador. Muito boa tarde, Gol no 754, continue a aproximação, aguardando autorização para o pouso, vento 100 graus com 18 nós, informa um Bravo November 2 Alpha, um Islander, à sua esquerda, pousando agora na cabeceira 17, aguarda autorização de pouso, Gol no 754. Gente, no 754. Torre Azul 4033, ponto de espera pronto. Muito boa tarde, 4033, mantém ponto de espera, pista no zero. Mantém o ponto, 4033. Juliette, acionamento táxi, torre no noite, decimal meio, boa tarde. Vitorinha Juliette, muito bom dia, livre acionamento, chama para o táxi. Vitorinha Juliette, 07 de POB, livre táxi, tem interseção com a pista no 7. É Quebec, autorizado ingresso na pista no 7, aposto com a pista liberada. Sim, esse autorizado ingresso do Rio Quebec, Quebec, informar a cabo liberado. Gol 1754, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 18 nós. Sente Gol no 754. Os que é o uniforme correto já.